Eu sei que é, sem fé não vou. Eu tô com meus parceiros e vou até o fim. Daquele jeito. Eu sei que é, sem fé não vou. Eu tô com meus parceiros e vou até o fim. Vários pretos. Uns tão pra lá, outros tão pra cá, levando hip hop, uma cultura forte, que tem seu pop bop. E a cultura do cerrado, tá com muita sorte, o rap é o som, muito bom. Eu tô ligado, cola aí chegado, vem pro nosso lado, veio de lá pra cá, agora vai estourar. É hip hop, rap, é operar. Os manos se tocou, gostou, pirou, porque é bom de se ouvir. Vamos aplaudir, não é só os gringos que manda por aqui. CL, a posse, é bom de se ouvir, porque o som é pra se divertir. DJ Arthur, não é só mais um, veio pra ficar, veio pra somar. Agora nós squat, faz neguinho dançar. Preciso ter respeito com os parceiros, quem tá do mesmo lado. Se algo der errado, segurar os B.O. Isso são regras do mundão em que vivemos true. Cidade livre, Setor Pedro ou Colina Azul. É pelo amor, mãe, que canto rap. Se eu tô triste ou alegre, só você percebe. Há tempos que virão, a luz enfraquecida. Se tem poluição, destrói as nossas vidas, escrito aleluia. Que as palavras proclamadas sejam coerentes, na intenção de atingir uma pá de gente que valoriza e respeita o sangue derramado. Periferia, descendente de vários escravos, sedentos por sucesso, preciso de uma chance. Oferta de emprego pra principiante. Eu tô ligado nessas fitas, miliano Joe. É pelo Deus que me acompanha e pelo que sou. Sinto alegria ao ver sorriso de criança. Pra quem é puro de espírito, se lutar alcançar. Eu sei que é, sem fé não vou. Eu tô com meus parceiros e vou até o fim. Daquele jeito. Eu sei que é, sem fé não vou. Eu tô com meus parceiros e vou até o fim. Vários pretos.